bem mais fácil. Parecia que era apenas caso, mas aos poucos você tomou meu coração. Foi aí que veio aquele medo, a insegurança de perder você e o seu amor que me encheu de paixão. Mas me enlouquece, sei. Você, eu não consigo ver.